1098, chame o centro Recife na frequência 126.85. 12685, 1098, boa noite. Boa noite. Bona 172, reduza para 2209, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Reduzindo para 220, desça para 2000. Condor 172, retorna para o sequenciamento, mantenha a presença proa ao limite ao localizador. Vai manter a presença proa ao limite ao localizador, Condor 172. Condor 172 para o localizador, curva direita para o 050, reporte estabilizado. Condor 172 próximo. Está confirmado, Condor 172 próximo, vai atrás. Para a direita para o 060, reporte estabilizado. 060, formará estabilizado. Estabilizado no 3891. 3891, chame a torre em 1895. 2 Salvador, bom dia. Cabrejeto 91, 9,5 do Índio Serra, visual com 10. Cabrejeto 91, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 10 norte. Ele pouso, pista 10, Cabrejeto 91. Condor 172, reduza para aproximação e chame a torre em 1895. Afirmo 1895. Quatro 062, pessoa para 2.000 pés, ajuste no 094, autorizada final ILS, já posso estabilizar. aguarde pista livre. Aguardando pista livre. No sala 17, libere próxima à direita, chame só Leão 21, decimal 9. Vai na próxima à direita, chame 219, 3219. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 8 nós. Servidores vão na 172. A posição do tráfego para mim aqui é negativa. Controle não existe tráfego, se eu tiver de viagem, está até sério. Sala 20, direita 1219. Direita 1219, ou no 172. 062, chame a torre em 19895. Salvador, boa noite, azul 4062, está estabilizado, já visual. Azul 4062, planejado pouso, pista 10, vento 140 graus, 8 nós. Pouso autorizado, azul 4062. Azul 4062, no solo de 26, direita, no 219, solo. Autorizado o táxi e a poste na interseção para ingresso. Quando decola da 10 ou da 17? Gente, então, reposte na interseção para cruzamento da 1735, Papa Romeu Tango Delta Mike. Está no cruzamento, táxi via Quebec, Mike Lima, na Lima, chame o Sol, 219. Delta Mike, autorizado a linha ID colar no zero, vento no 30 graus, 9 mais. Delta Mike decolou os 41-1208. 1208, tá indo Delta Mike. Controle de Salvador, bom dia, qual é o meu Tango Delta Mike? A Romeu Tango Delta Mike, bom dia, contato radar, vou para o nível 240, sai da Arbor. 240, sai da Arbor, o Tango Delta Mike. Salvador, o Tango Delta Mais. Prossiga. Tango Delta Mais está na subida. Quando autorizado, tem condições, voar direto Monte Claro, nosso destino. Ok, aguarde e a coordenação concentra. O seu aguardo, Tango Delta Mais. Delta Mais está autorizado direto Monte Claro. Direto Monte Claro, o Tango Delta Mais, grato. Papa Romeu Tango Delta Mike, chame o centro Recife na frequência 128.8. Bandor, boa noite. Sam, 3170, gente da Bravo, passando nível 180 para 150. Seja 170, acione identificação, autorizado direto do Duna. Desça para 2.000 pés, ajuste no 014, reporte no localizador. Duna.